Labirinto, em busca da saída para um planeta melhor. Flash, preservando a água. Olá. Oi. Você parece cansado. Cansei de tanto brincar com minha irmãzinha. Essa água nunca pareceu tão saborosa. É, acho que damos mais valor às coisas que estão à nossa volta só quando temos maior necessidade delas. Caso contrário, nem notamos a importância que cada elemento representa. Você tem razão. Aliás, agora me lembrei que a água está presente em 65% do nosso corpo, ou seja, um pouco mais da metade dele. A água realmente é necessária. Sem ela, não conseguimos nos manter vivos. Tá aí um assunto interessante para falarmos no programa de hoje, a água. A água? Sim, você sabia que em 2025, mais da metade da população do nosso planeta pode enfrentar problemas de falta de água? Sei que nada será como está, amanhã ou depois de amanhã. Sério? Pelo menos isso é o que está escrito nos jornais e revistas. E por causa da sua importância, até foi criado um dia em comemoração à água. É verdade. Dia 22 de março. Nossa, agora estou com uma dúvida. Qual é o caminho da água? Ah, isso eu sei. Lembro que aprendi na aula de ciências. A água é evaporada, quer dizer, desaparece com o calor do sol. Forma as nuvens, que encontram uma camada de ar frio, passando do estado gasoso para o líquido e volta na forma de chuva. Lá vem a chuva e lava a cara da noite e do dia. Vai ter escalaria, plantação, que seja forte para matar a sede da vida e nem tanto para levar as casas numa inundação. Seja bem-vinda. E forma os lagos, rios e os lençóis freáticos. Lençóis o quê, professora? Lençóis freáticos, ou seja, o local de onde a água é retirada para que possamos usar para matar a sede, tomar banho, por exemplo. Daí, evapora com o calor do sol. Formas. E é sempre assim. Essa caminhada da água é repetida. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras, no véu das cascatas, bloco de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde aramaitágua é misteriosa canção. O que mais você conhece sobre água? Deixa eu pensar. Por acaso você sabia que, se por exemplo, nós dividirmos o planeta em quatro partes, três delas são cobertas por água e apenas uma por terra? Verdade? É, mas apenas 1% de toda essa água pode ser aproveitado pelas pessoas. A maioria, cerca de 97%, são mares e oceanos, ou seja, água salgada. Ah, a água que tem na cidade de Santos, onde mora um primo que vou visitar nas férias. Eu sempre falo para os meus amigos que sinto falta daquela água salgada, que é diferente da que tem na piscina lá de casa. Além disso, a maior parte da água doce está congelada. Só para se ter uma ideia de quanto vale a água hoje, imagine que seja possível pôr a água do planeta em uma garrafa de 1,5 litros. Apenas uma gota estaria disponível para podermos usar. Eu aprendi também que devemos consumir apenas água potável, que é aquela sem cor, sem cheiro e sem micróbios. E que o correto é beber apenas água filtrada ou fervida. Outro fator que prejudica a quantidade desse líquido tão necessário é a destruição das matas ciliares, isto é, as vegetações que protegem as margens dos rios. Vamos ouvir agora o que o ambientalista Rodrigo Agostinho tem a dizer sobre a quantidade de água disponível em nosso planeta. A situação ela é extremamente precária. Hoje já existem guerras e disputas no continente africano, na Ásia e em algumas regiões a respeito da água. Então é uma situação extremamente complicada e que o homem vai precisar estar trabalhando. É, mas o Brasil tem bastante água se comparado a muitos países. O problema é que grande quantidade está lá na região norte. Em São Paulo, já existe falta de água. Existem épocas do ano em que durante pelo menos um dia da semana, uma região da cidade fica sem ter esse líquido do qual precisamos tanto. É o que eles chamam de racionamento de água. Veja só, mal dá para acreditar que uma das cidades mais desenvolvidas da América Latina já está enfrentando o problema da falta d'água. Aliás, soube que cada um de nós gasta 200 litros de água por dia. Sabe esse filtro em que você guarda água para encher seu copo? Pois é, a quantidade que cada pessoa gasta de água durante um dia é a mesma que usamos para enchê-lo 20 vezes. Isso quer dizer que cada um de nós utiliza por dia uma quantidade igual a mais de 130 daquelas garrafas grandes de refrigerante. Realmente é muita coisa. Precisamos economizar. O correto é cada um usar 120 litros por dia. Assim, 80 litros ou 400 copos desse daí cheios de água são utilizados sem ter necessidade. Além do mais, a água que temos hoje é a mesma de 500 milhões de anos atrás, da época dos dinossauros. É, e a população cresceu 4 vezes nos últimos 100 anos. Com isso, o gasto de água ficou 6 vezes maior. Nossa, fiquei preocupado. Mas acho que nós podemos fazer alguma coisa para melhorar e devemos começar já. É claro, fecharmos a torneira enquanto escovamos os dentes. Demorarmos menos no banho, desligarmos o chuveiro enquanto nos ensaboamos. Afinal, um banho de 15 minutos com o chuveiro ligado gasta 45 litros de água. Lavar a calçada, o carro, o pãozinho e regar o jardim com baldes ao invés de usar mangueira. Colocar de uma só vez toda a roupa que couber na máquina de lavar. Quando utilizar o banheiro, dar descargas mais curtas e não jogar lixo no vaso sanitário. Sempre perguntar para as pessoas de casa se não há vazamentos, ou seja, lugares que permitem que a água saia e se perca, e avisá-las para ficar atentas. As empresas que distribuem água, que são responsáveis por seu tratamento antes de chegar em nossa casa, realmente precisam se preocupar com as perdas de água. É, mas todos devem colaborar. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças. As indústrias que precisam muito desse líquido. Sabia que para cada quilo de papel fabricado, são gastos 500 litros de água, por exemplo? O que mais de 4 pessoas gastariam se usassem a água de forma correta? As pessoas que plantam também precisam ajudar, porque sem água não conseguem cultivar os alimentos. O ambientalista Rodrigo Agostinho explica mais sobre o desperdício deste líquido que dependemos tanto. Agora existem regiões onde essa água falta. E existem outras regiões onde essa água ela é muito mal usada. Um exemplo é o desperdício nos grandes centros e a utilização de esgotos, de lançamento de esgotos, tanto domésticos como industriais. Só a grande São Paulo, por exemplo, tem 17 milhões de pessoas sendo que metade desses resíduos são lançados no Rio Tietê sem nenhum tratamento, destruindo o único manancial de água. Bom, ainda dá tempo de continuarmos vivendo sem sede, tomando banho, plantando. É, mas precisamos mudar o jeito como fazemos as coisas desde a hora em que levantamos. Até a hora de dormirmos. E não é só isso. Temos que conversar com as pessoas com quem convivemos e explicar a elas que, se não gastarmos menos, podemos ficar sem água.